Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24, lemos o seguinte: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Prezados ouvintes, este texto que tenho lido na Bíblia Sagrada revela-nos que a pregação de Cristo crucificado é o que realmente interessa a toda a humanidade, porque Jesus Cristo não foi crucificado de balde, não foi em vão o seu sacrifício. Deus o Pai, por sua sabedoria, o entregou à morte e morte de cruz para a nossa salvação. Como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 25, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados pela graça mediante a fé no sangue de Cristo, o qual Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados. E segundo as santas escrituras nos revelam, não há outro meio ou outra forma de as criaturas serem salvas, sejam judeus ou gregos, o que aqui representa toda a raça humana. Só poderão ser salvos se crerem em Jesus Cristo e aceitarem a graça de Deus para a propiciação de seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz por nós. Na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 2, lemos ainda: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Vemos então como está claro, claro como a luz meridiana do sol em dias sem nuvens, que ninguém pode ser salvo se rejeitar a graça de Deus, que se manifestou a nosso favor no sacrifício de seu amado Filho por nós. E nisto também Deus prova o grande amor que tem por suas criaturas de todos os quadrantes da terra. Religiosos ou não, sábios ou ignorantes, ricos ou pobres, todos precisam de salvação. E Deus a dá gratuitamente a todos, sem exceção de pessoas ou distinção de classes e raças. Todos têm o direito garantido. Basta crer e aceitar o sangue de Cristo como propiciação pelos pecados. E graças a Deus que nos ama e nos salva pela fé em seu Filho. Portanto, meu amigo, aceita Jesus Cristo crucificado pelos teus pecados e serás salvo. Mas deixa-me advertir-te que se o rejeitares, jamais poderás salvar-te, pois não há outro meio de salvação. Aceita-o, sim, para teu próprio bem e felicidade. Não rejeites a salvação da tua alma que Deus em Cristo te oferece. Amém.